聞こえてきた。 Puxando 6310, autorizado o ingresso no Pai Tchum, no gate 06, via Juliette. Juliette 06. Número 3, aguarde para puxar só. Olha no. É 2224, 29 POB, 340, Fortaleza para o SAT. Juiz, na 09. 10, mandou 3, 98. 24, confirmando 29 a bordo. Afirmativa. Passarelo 2224, autorizado táxi até ponto de espera via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, altímetro 1098. 398? Ajuste na 098. Na 098, 398. Gol no 693, após passagem do Embraer 145 da Passaredo, com sua retaguarda, autorizado iniciar puxa e acionar. Gostaria 2224, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Objeto 5827, boa noite. Objeto 5827, boa noite, prossiga. Para Vagão, 360. Web 5827, sente da informação alfa. Web 5827, após sente da informação, reporte pronto para costa. Decolador 10, chama o controle 1208. 2208-2224, boa noite. De Salvador, boa noite, passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224, contato radar, mantenha o perfil da saída Momo, suba para o nível 350. Ok, perfil da Momo, subindo 350-2224. Gol no 398, autorizado LS, reporte estabilizado. 983 ou 398? 1398, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 398. Solo gol, 1963 para o táxi, gol no 76 agora, 3 horas e 40, sem nada confirmado. 1963, confirma a alternativa? Confirma. 3 autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 1918-95, altímetro 1018. Livre táxi via Índia, ponto de espera chama torre 2895-1019-1019. Web 5827, pronto cópia, ciente da informação alfa. Web 5827, autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 10. Após de acordo com o no plano de voo, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5463, controle de frequência 120.8. Web 5827, contagiamento correto, reporte pronto para puxa sinal. Pushback acionamento, trip 5216. Trip 5216, autorizado puxa acionar, reporte pronto para ataque. Livre pushback acionamento, reportaremos ataque, trip 5216. Autorizado Juazeiro. Direto Juazeiro, 2224, obrigado. Go 3, autorizado a linha de colapso, estou no 0, vento 120 graus, 109. Quem decola, estou no 0, agora. Estabilizou na 398? 398 estabilizou. Ciente, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, bom 398. Baixado, travado, final do LSC, é que foi? Gol na 398, aguarde que saia. Guardado. Confirme se está chovendo sobre o campo? No 398, negativo. Ok, está seco então, né? Afirmo que está seco, gol no 398. Ok, obrigado. Gol no 398, decolado 114, chama controle 12F9. 208, eu controlo gol no 3, no meio no 3, no trabalho. Controle Salvador, boa noite, no meio no 3, decolagem na Argo. Gol no 693, contato radar, boa noite, mantenha a descida saída Argo, suba para nível 360. 360, Argo, gol no meio no 3. No meio, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118 decimal 95, altímetro 1098. Passaredo 2224, chame Recife no 26, decimal 85, alterna 12545. Recife 26825455, 2224, boa. Gol no 398, no solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Suba e mantenha 3550 e volta sem chamar de cruzeiro. IP 52 no meio, autorizado ali e mantém. boa noite, o Gol 398, está liberado. Uno 398, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, 398. Decolagem pista no zero, vento no 30 graus, 109. Web 5827, autorizado por excepcional, reporte pronto para ataque. Autorizado ingressar no Pátio 1, no gate 09, via Juliette. Via Juliette, estou 09. Inversão. 1985, ciente da informação, bravo. 1985, pronto, cópia. Voo 1885, autorizado Salvador para Guarulhos via Lopes Ulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge interceptará rota Lopes Ulu 16, responder 5467, controle de frequência 120.8. Atendimento correto, reporte pronto para puxar a cena. Passou no 40, agora no 63. Gol no 63, no centro Recife, no 26.85, alterna 12545. 2685-2545, agora meia no trevo, trabalho. Confirme autonomia, web 5827. Web 5827, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1098. De Salvador, trip 52, decolando. Trip 52, boa noite. Contato radar, mantenha perfil da saída PUCA, sub e mantenha nível 190. 1-9-0-5-2-1-9-0. Salve, Salvador, boa noite, 4-3-0-7-1, abraço. Argentina, 360, Guadalupe. Azul 4071, White Copy. Leda Bridge? Dael Leda Pós Bridge, azul 4071. Dael Leda Pós Bridge. Azul 4071, pronto, cópia. Azul 4071, autorizado Salvador para Campinas, via Europa Zulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, sai da El Leda após bridge. Após bridge intercepta Europa Zulu 16, transponder 5476, controle de frequência 120, decimal 8. Autorizado, 360 para Campinas, sete Zulu número, via pista 10, oferta, decola curva direita, Tael, Leda após bridge. Aí, sete Zulu 16, 5476, transponda 20018 ao controle Salvador, azul 4071. Azul 4071, no contingimento correto, reporte pronto para puxa e sala. Reportarei pronto para puxa e sala, 4071. Boa noite, seu Chanel 6310, informação Bravo, no 62, já precisa autorização. Chanel 6310, protocolo. Pronto. Chanel 6310, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, decola pistão 10, após primeira curva esquerda, transponder 5470, controle de frequência 120, decimal 8. Autorizado 350, via uniforme 58, Puca, Aracaju. Decola 10, esquerda, 208. Chama 5470, 6310. Puxando é 6310, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a cena. Boa tarefa. Salvador, muito boa noite. Esse é o alcance 3662, informação Bravo. Está na posição 8. Está com 11 para transplante a bordo, autorização Natal. A 3662, pronto, cópia. Então, 3662, autorizado de Salvador para Natal, via Upper Zulu 10, nível 370, decola pistão 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, transponder 5472, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado 370, Upper Zulu 10, Puca Zipar, decola 3662, Tá 3662, cotejamento correto, reporte, pronto para a puxação. Escuta, boa noite. Vale 5827, boa noite, contato radar, mantenha perfil da saída da El, sub, mantenha 360. Da El 360, 57, não é possível, com carro de direito, vamos, Leda. Autorizado, direto Leda, 5827. Direto Leda, 527. Controle web 7527. Confirme? É o web 5827, pode coordenar com o controle por gentileza, voar no sprint. Gente, aguarde coordenação web 5827. Muito obrigado. Autorizado direto Bridge, Web 5827. Direto Bridge 5827, muito obrigado. B858, ciente da informação Bravo. Um minuto para cópia. Pronto, puxa acionamento, tá? 3662. Tá, 3662, autorizado, puxa acionar, reporte pronto para ataque. Pronto para ataque. Tan 3858, pronto, copy. Tan 3858, autorizado Salvador para Fortaleza via Upper Zulu 19, nível 370, decola pistão 10, após primeira curva à esquerda, saída MOM, transição Froti, transponder 5473, controle frequência 120 decimal 8. Fortaleza da 370 pela Upper Zulu 19, saída. Colagem da 1-0 com curva esquerda, traída MOM Froti. Protegimento correto, reporte pronto para puxa acionar, 3858.